enche a minha vida com a tua presença, Pai. Eu sei, Deus, que eu sou frágil. Eu sei que os meus irmãos são frágeis. Mas o Senhor escolheu depositar um tesouro em vasos frágeis. E nessa noite de novo te pedimos, seja o Senhor rico para conosco, abundantemente vai derramando a água da vida, que é o teu Espírito, Pai. Senhor, fala conosco, aquieta cada coração, fortalece, sustenta, Senhor. Pedimos a tua mão de poder sobre nós. Quantos chegaram aqui apertados, às vezes oprimidos, e essa é uma hora de alívio, porque é uma hora de assentar-se aos teus pés e dizer a ti, Senhor, fala, que o teu servo e a tua serva ouvem. Você que quer ouvir a Deus, você pode dizer, fala, Senhor, que eu te ouço. Eu quero ter um ouvido atento, um coração aberto. Fala, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. E a paz de Deus seja sobre o coração de todos que chegaram aqui nessa noite. Amém, irmãos? Quero elogiar vocês pela coragem e a bravura de sair de casa numa noite que a gente diria uma noite feia, chuvosa, noite de inverno, e estão aqui porque querem buscar algo mais de Deus. Com certeza tem algo melhor aqui do que até mesmo em casa. Mesmo que em casa você poderia estar com Deus também. Mas aqui tem Deus e tem os irmãos. Às vezes em casa a gente está mais sozinho. Então aqui tem algo a mais. Vamos abrir a Escritura lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os irmãos que moravam lá em Coríntios, na Grécia. Lá no capítulo 3. Você pode abrir ali a sua Bíblia comigo no capítulo 3. Versículo 2. 2 em diante, vamos ler essa palavra, depois vamos ministrar a palavra de Deus e vamos orar ao final. Diz ali no capítulo 2, versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora fora glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E o versículo 18 agora. E todos nós, como com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, isto é, pelo Espírito. Amém? Irmãos, eu não sei se num primeiro momento nós entendemos tudo. Acho que não. Porque é uma parte da Escritura com grandes revelações da parte do Senhor. Primeira coisa que o apóstolo diz, o ministério ministério dele, o trabalho dele nessa igreja, foi algo que ficou escrito nos corações dos irmãos. Você sabia que Deus sonha, Deus deseja, Deus anseia por escrever algo dentro de nós? Escrever, como já dizia o profeta Jeremias, que viria um tempo em que o Senhor ia escrever a palavra dele nas nossas mentes. E depois o profeta Ezequiel disse: dar-vos-ei um novo coração, e lhe imprimirei nas suas mentes, seus corações, as minhas leis. Pois no Antigo Testamento, e aqui está falando, o apóstolo busca algo lá do Antigo Testamento, que era também chamada de Antiga Aliança, Antigo Pacto. Lá no Antigo Testamento, vocês lembram, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, lá Moisés foi à montanha e ganhou da parte de Deus duas tábuas escritas com os 10 mandamentos. E quando ele desceu lá daquela montanha, depois de 40 dias na presença do Senhor, o seu rosto brilhava. Mas ele usava um véu. Ele usava porque aquele brilho foi enfraquecendo. E o apóstolo nos diz aqui, irmãos, aquela presença de Deus foi maravilhosa. Mas lá foi dada, era o tempo da lei de Deus. E só no cumprimento da lei, nós por nós mesmos não temos força de cumpri-la. Você guarda os 10 mandamentos? Com certeza não na plenitude, na totalidade. Você guarda o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses além de mim, eu sou o Senhor teu Deus. De vez em quando a gente se pega, no sentido de se dar de conta, de repente nós estamos aí quase que adorando alguma coisa material, ou às vezes estamos como que adorando uma pessoa. Ah, até diz: ah, se essa pessoa morrer, acabou a minha vida. Às vezes eu já vi pai e mãe dizer: ah, meus filhos são tudo para mim. Tem uma coisa errada se teus filhos são tudo para ti. Ou um filho pode dizer: meu pai é tudo para mim, minha mãe é tudo para mim. Não. Eles estão no segundo escalão, pai e mãe. No primeiro escalão está Deus. E de repente, eu sei, pode dizer: mas eu gosto muito dos meus pais. Bom, amém, é isso mesmo que a Bíblia manda. O respeito, o amor que lhes é devido. Mas a nível, num nível assim superior, é só Deus. O apóstolo, ele vai nos dizendo aqui, irmãos, que Deus sonha e Deus escreve pelo Espírito dele no nosso coração, não com tinta e não em pedra, mas com o Espírito dele. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz que se o Espírito Santo habita em vosso corpo mortal, olha aí, no teu corpo habita o Espírito Santo, você que já é de Jesus. Se ele habita em ti, ele te dá força, ele te dá poder para tu mortificar os desejos pecaminosos da nossa natureza humana. Às vezes uma pessoa tenta guardar as leis. Você pode abrir a Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, por exemplo, então os 10 mandamentos, e uma pessoa que não é cristã, ela abre lá e diz: eu vou me esforçar, eu vou cumprir toda a palavra de Deus, e ali no passo seguinte cai. Ela levanta, tá, eu agora me tomei um novo fôlego, vou cumprir, cai de novo. Vou orar, não consigo. Vou cuidar minha mente, não consigo. Vou isso, vou aquilo, não consigo. Sabe por quê? Porque a lei, até a lei de Deus, se você vai fazer só a força humana para cumpri-la, te prepara para viver de decepção em decepção, de tropeço em tropeço, ou fracasso em fracasso. Por isso que Paulo diz aqui, irmãos, e ele está valorizando a antiga aliança, só que ele diz: a antiga aliança foi boa. O apóstolo chega a dizer que a antiga aliança era santa, mas ela era incompleta. A nova aliança trazida pelo Senhor. A obra foi toda completa e reavivada em nós constantemente pelo agir do Espírito de Deus. Essa é a nova aliança que tem tudo. Diz aqui na palavra, vocês podem olhar comigo, irmãos. No versículo 7. Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra. Olha o ministério da morte. A pessoa não conseguia cumprir a palavra, então ela se sentia por dentro morta. Se aquele ministério já teve a sua glória, e teve. Teve a sua beleza, teve a sua honra. A palavra do Antigo Testamento teve a sua dignidade, sim. Mas era parcial. Ainda incompleta, não defeituosa, mas incompleta. Se aquilo tudo já redundou em glória, inclusive no rosto de Moisés, imagina o que será a maior glória no 8 pelo ministério, vinda pelo ministério do Espírito Santo. O Espírito de Deus vai te dar condições de vencer tudo que é necessário para levar a vida cristã adiante. Pode vir tribulação, pode vir angústia, pode vir perseguição, pode vir escassez, pode vir nudez, quando o apóstolo Paulo falou disso tudo também. Você não vai desistir, porque Deus, pelo Espírito dele, está habitando dentro da tua vida. Você não vai se entregar, você não vai fraquejar. Já não te aconteceu de tu dizer assim, eu não sei de onde eu tirei forças na hora da crise, mas superei. Na hora da angústia, não sei como é que eu passei por aquilo. E você está aqui, são e salvo, porque o Espírito Santo te deu forças. De repente, uma decepção com alguém, uma frustração, uma traição, tudo que pode acontecer com qualquer um de nós. Amigos te deixaram, pessoas que você achava que te amavam muito, te escantearam. E o Espírito Santo estava ali. Você superou, você resistiu. E você não entrou numa depressão espiritual. Agora eu vou largar tudo. Não. Pelo contrário. Esse tempo que você tem vivido com o Senhor na nova aliança. É um novo acordo. Só que nessa nova aliança que a Bíblia fala aqui. Não é uma aliança de iguais. Para ter uma aliança tem que ter duas pessoas. É Deus e nós. Não é uma aliança de pessoas iguais. Deus, ele fez tudo. Ele só propõe para nós. Qual é a nossa parte nessa aliança? Não é que nem dois jovens vão casar e ambos têm algo para oferecer um para o outro. Ah, não tem herança, não precisa. Primeira coisa que eles vão oferecer um ao outro é o amor de um para o outro. E a outra coisa que eles vão oferecer é o corpo de um para o outro. Então cada um tem uma parte nessa aliança. Mas com Deus e nós é diferente. Nós não oferecemos nada para Deus. Nós só dizemos sim, eu recebo. A tua proposta de se aliançar comigo, Senhor, eu recebo. Essa é a nossa única parte que temos a fazer. E aí o Espírito de Deus vai habitando na tua vida. O Espírito de Deus vai se fortalecendo e você vai se alimentando da palavra. As pessoas lá do Antigo Testamento até fizeram um pacto com Deus. Você pode ler lá em Êxodo capítulo 20, 21, 22, 23, 24. O Moisés desceu da montanha e o Moisés disse, olha, Deus apareceu para mim e propõe um pacto. Como que propõe um casamento entre ele e nós. E as pessoas logo disseram, pronto, fechado o negócio, vamos casar com Deus. Logo eles disseram. Mas se você já leu o Antigo Testamento, eles foram fiéis ou infiéis? Infiéis. O povo do Antigo Testamento se prostituiu, como que se fosse casado com Deus, arrumou outros deuses. É isso que a Bíblia fala, se prostituiu. Na nova aliança, Deus propõe, por meio do Senhor Jesus, vamos dizer, numa linguagem para nós entendermos, Deus propõe um casamento. Eu sei de pessoas que é uma questão bem pessoal, bem particular. Elas colocaram uma aliança, tem a do seu casamento e tem mais uma. E um dia eu perguntei, o que é essa aliança aí? Isso aqui é um símbolo da minha aliança com Jesus. Conheço pessoas, é algo delas, amém. Tu pode ter essa aliança no coração, como fala a palavra, e se para ti um símbolo externo vai ser algo mais significativo, amém também, não tem nenhum pecado nisso. De repente, se você vê alguém usando uma segunda aliança, se tu tem coragem, pergunte. E se a pessoa quiser responder, ela fica à vontade também, ou não. Mas é assim como nós temos uma aliança com a esposa, com o marido, nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança, esse é um novo tempo. É um novo relacionamento, e é isso que está se propondo uma vida com o Senhor. Eu não acredito, escute o que eu vou te dizer, se eu abrisse aqui um livro de regras para ser membro da igreja do Mover, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, bom, 500 itens, não pode, e aí mais 500, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aquilo outro, mais 500. Em todos os nãos, não pode isso, aquilo, aquilo, outro, ia dar uma vontadezinha em vocês de quebrar as regras. Ah, não, pastor, o ser humano é assim, a Bíblia diz. Quando é proibido, parece ter um gostinho, eu quero experimentar. Primeiro casal da face da terra caiu nessa armadilha. Agora, nós sabemos pela Escritura Sagrada o que Deus aprova e o que Deus reprova. E não adianta eu dizer, bom, mas vamos passar a Bíblia para vocês todos de ponta a ponta e colocar um fardo bem pesado em cima de todo mundo. Não vai funcionar. Mas quando o Espírito Santo te convence de uma verdade de Deus, não preciso eu te dizer nada. Eu sempre lembro um caso muito especial que me aconteceu um tempo atrás. Um homem se converteu e ele era jogador de carta, tipo profissional, passava noites jogando ali na casa que jogavam cartas. E aquilo era dinheiro e era quantias altas. E ele aceitou Jesus, nunca tinha vindo na igreja, entrou na igreja, foi aquele toque do Espírito Santo no coração dele. No final do culto ele me procurou, pastor, eu aceitei Jesus, aí eu... Tu falou aí na frente, eu quero para a minha vida. Na tua igreja pode jogar carta? Eu olhei bem para ele e disse, tu quer saber a verdade? Quero. O que tu falou aí, eu acreditei em tudo isso aí e é mesmo assim que eu quero viver. Então tu faz o seguinte, tu vai orar a Deus. Vou te dar uns 10, 15 dias. E tu vai falar com Deus, mas de todo o teu coração. Tu pergunta para Deus... Se tu pode ou não pode continuar jogando carta. Se tu deve ou não deve estar passando noites ou aí com o baralho e jogando. Não levou 10 dias, o homem me procurou. E ele disse, pastor, eu também queria saber a resposta, né? Sabe o que aconteceu comigo? Alguma coisa muito estranha, mas eu perdi o gosto pelas cartas. Não quero lá jogar mais. Ninguém me proibiu, nada, os meus amigos continuam me convidando. Perdi o gosto. Aquele brilho, aquela fascinação. Não, eu perdi agora, mas na próxima eu ganho. Sumiu isso de dentro de mim, pastor, eu estou me sentindo estranho. Sabe o que foi isso? O Espírito Santo. Não adianta baixar a lei. Nós não jogamos cartas. Nós não bebemos álcool, nós não fumamos, nós não usamos droga, eu sei. Mas só quando o Espírito Santo convenceu uma pessoa. Vai uma pessoa usuária de droga para uma das chácaras terapêuticas, que recuperam pessoas que passaram por esse problema. Se lá o Espírito Santo, naqueles 9 meses em especial que eles estão lá, se o Espírito Santo e eles não se converterem de verdade, primeiros dias que volta é a recaída. Mas se o Espírito Santo tocou de verdade e eles mantêm esse relacionamento com o Espírito Santo, nunca mais cairão. Nunca mais. Porque há algo grande aqui dentro deles. É isso que o apóstolo está dizendo. Tinha a glória da antiga aliança, tinha. Mas poucas pessoas experimentaram a glória da antiga aliança. O primeiro a experimentar foi Moisés. E ainda era uma glória que ia perdendo o brilho. Já na nova aliança, no novo relacionamento com Deus, agora esse relacionamento não é em pedras, não é escrito com tintas, mas é a presença do Espírito Santo na tua vida. Irmão, não tenha medo de nada, também lutas que vêm ou que virão, não tenha medo disso. Pressões que alguém pode querer pôr em ti, não tenha medo disso. Ah, mas eu vou perder alguma coisa, não tenha medo disso. Porque a glória de Deus não está só sobre ti. A Bíblia diz que a glória está também dentro de ti, que é o próprio Espírito. Vocês, casados, deixariam suas esposas em apuros? Ou seus esposos em apuros? Vocês têm uma aliança, o casal tem uma aliança entre si. Não, né? A gente não prometeu a ela e a ele, que seríamos fiéis e estaríamos juntos, seja na tristeza, na dor, na perda, na escassez, debaixo da ponte, em tudo que é lugar estaríamos juntos? Sim. E nós vamos manter isso, porque temos um compromisso com Deus e com a pessoa amada. Nós vamos manter isso. Você acha que Deus, que propôs a aliança contigo, acha que Ele te deixaria na mão nas horas que você mais precisa na vida? Não. Não te deixaria e não te deixará na mão. Alguém perguntaria, mas por que que Deus fez uma nova aliança? Uma das respostas, porque a antiga esposa o abandonou. Você já ouviu essa linguagem? Israel, que era, aqui eu estou chamando de antiga esposa, deixou o Senhor. Israel não quis saber de Deus. O povo rejeitou a palavra, rejeitou o próprio Cristo. E Deus, por amar tanto, Deus disse, eu vou adiante. Eu vou propor isso à humanidade toda. Um relacionamento. E você ouviu a voz de Deus um dia. E você entendeu que Deus está propondo ser teu amigo, teu ajudador, teu protetor. Deus está propondo tudo. E é isso que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui. Que nós vivemos nesse novo tempo, nessa nova aliança. Alguém podia dizer, mas Deus não podia fazer um remendo lá na antiga? Não. Deus não podia fazer aquilo. Obrigado, minha filha. Deus não podia. Deus fez algo novo. Se você perceber em toda a Bíblia, Deus vem se dando a conhecer ao longo do tempo. Uma vez uma pessoa lá do ano 140, 150 da nossa era, um homem chamado Marcião, filho de gente muito rica, e teve uma conversão meio duvidosa. Esse homem levantou umas teses esquisitas lá na antiguidade e dizia, o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel. O Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso. O Antigo Testamento é um Deus vingativo, um Deus de matanças. Eu vou te dizer uma coisa. O Deus do Novo Testamento também é de matança. Porque a Bíblia diz que ele não poupou nem o próprio filho. Por amor a nós. Não tem mudança, não. Não tem mudança. A nova aliança também foi proposta com sangue. Aliás, a antiga aliança, não. A 9 é mais radical, é mais amor, é mais entrega da parte do Senhor, é tudo mais. O Antigo Testamento, irmãos, foi uma etapa. Ele não é errado, ele apenas não era completo. Foi uma etapa da revelação de Deus. E alguém perguntou, depois de nascer o sol, não se necessitam mais lâmpadas acesas, não é assim no dia a dia? Depois que brilhou Cristo, a própria palavra diz que o Antigo Testamento era sombra daquilo que viria. Pede para o Espírito Santo, pede para Ele te fortalecer constantemente. Pede para Ele te encorajar naqueles dias maus, a Bíblia fala de dias maus. Naqueles dias ou períodos que dá tudo errado. Mas uma coisa eu sei, que tudo também coopera para o bem dos que amam a Deus. Apesar dos contratempos, de erros, de desventuras que possam nos acontecer. Tudo coopera para o nosso bem. Também para o nosso crescimento. Diz aqui, por último, irmãos, no verso 18, olhe comigo, no verso 18 do capítulo 3. E todos nós, com o rosto sem véu, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. E isso pela obra do Espírito Santo. Tu quer ser parecido com Jesus? Tu quer essa escrita de Deus dentro do teu coração? Tu quer essa aliança, ou você já tem e quer reafirmá-la? Pois não tem outro caminho, senão pela obra do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Ah, mas pastor, eu vou dar isso para a entidade tal, vou dar isso para a igreja. Não é por esse caminho. Pastor, eu vou me dedicar mais. Te dedique mais, sim. Mas pedindo graça e poder do Espírito de Deus na tua vida. Só na força humana não vai. Porque se a força humana resolvesse as coisas, esse mundo tinha que estar muito melhor. E nós estamos vendo que ele está cada vez pior. Se política resolvesse o mundo, tinha que estar muito bom. Porque os caras estão, todo mundo querendo ser político, tem que ter uma coisa muito boa lá. Eu não sei o que é, mas tem uma coisa muito boa lá. Gastam fortunas. Vocês não descobriram ainda o que tem lá? Ninguém descobre, mas muita gente quer ser. Né? É. Agora eu sei de uma coisa. Aquelas pessoas que se abrem para o agir de Deus, para o Espírito Santo. Aquelas pessoas que entram em aliança com Deus. Aquelas pessoas que dizem, Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a cumprir a Tua palavra. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Essas pessoas crescem. Elas desenvolvem a sua salvação. E diz aqui na palavra de Deus que tu vai sendo transformado de glória em glória, quer dizer, de brilho em brilho. Hoje tu está brilhando. É algo interior isso. A Bíblia diz que conforme o Espírito Santo vai agindo em ti, amanhã tu está brilhando mais. E depois tu está brilhando mais, quer dizer, a nossa vida não é para dar para trás, agora eu vou ficar opaco, vou perder o brilho. Não. A Bíblia diz que você vai brilhando mais. Na palavra do Senhor tem um versículo que diz, e fala que o crente, o fiel, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, até chegar o sol do meio-dia. Vocês sabiam desse versículo? A vereda do justo, diz assim na Bíblia. O caminho do justo é como a luz da aurora. Começa quando você se converteu, você era um crente ainda, que era que nem no amanhecer, um pouco claro e um pouco escuro. Entenderam, irmãos? Nós não éramos, nós não sabíamos muitas coisas de Deus. E a gente ainda tinha algumas coisas de mundo e um pouco de cristão. A coisa no início estava ali ainda se definindo para alguns de nós. Outros tiveram aquelas conversões radicais que o sol brilhou meio-dia de cara. Mas depois de muitos anos você andando com Deus, você vai vendo como eu era infantil na minha fé, lá no passado, era uma fé verdadeira, era uma fé genuína, mas eu era tão infantil. E você foi brilhando, brilhando, brilhando. Não sei se você já chegou, se eu já cheguei totalmente ao estado adulto da minha fé. Não sei isso, acho que só Deus sabe disso. Mas uma coisa eu sei, que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Filipenses. Prossigo, não estou parado. Esse brilho, eu tenho um brilho, mas eu tenho certeza que Deus pode dizer, vamos dar mais uma polida na tua vida. Mas Senhor, já está bom assim, muitos de nós estamos com a vida maravilhosa, não estamos, irmãos? Está tudo bênção mesmo. Não é sem luta, tem luta, mas tu tem paz, tu tem alegria, tu tem a obra do Senhor dentro de ti, tu tem socorrido outras pessoas espiritualmente, materialmente, está tudo redondinho. Sabe o que Deus quer te dizer para tu que estás bem? Vamos dar mais um brilho aí. Mas Senhor, já está brilhando. Eu tenho mais brilho, tenho mais glória. Tem algo mais que tu não experimentou. Eu tenho orado seguidamente, Deus, o que eu não experimentei do teu reino ainda, eu quero. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós sabe tudo o que Deus tem para dar. Nenhum de nós. Por isso, é um processo. E o apóstolo fala nessa nova aliança, que tem uma sobre-excelente glória, muito mais glória e é permanente. Nessa nova aliança nós somos transformados, nós mudamos de forma. Quem aqui é convertido há uns 20 anos? Me dá um sinalzinho aí, uns 20 anos mais ou menos. De 20 para cima. Nem vou perguntar muito mais para não chamar os irmãos de Jurássico. Para quem não sabe, é aquele negócio dos dinossauros, né? Então, tá bom, eu estou entre esses aí, tá, irmãos? Os jurássicos. Quando você se converteu lá no passado e começou com toda a garra, mas olhando para trás, você vai dizer assim, eu estou muito melhor hoje. Os irmãos de 20 anos ou mais de fé podem dizer isso? Eu estou muito melhor. Estou mais maduro. Tenho aprendido a ouvir mais Deus, discernir mais o bem e o mal, eu estou melhor. Quem aqui olhou as fotos de seu casamento nos últimos tempos? Olharam as fotos do casamento de vocês? Mas tem que estar casado, tem uns que casaram recentemente, não vale. Tem que estar casado assim há uns 10, 15, 20, 30 anos. Você olhou as suas fotos lá, é de dar pena, né? Em nós mesmos. Alguns de nós éramos feinhos, mas nos achávamos bonitos. Eu nem vou falar de alguns aqui que eu até tive no casamento há 20 anos atrás. E a gente olha para aquelas fotos hoje, não é desprezando a nossa pretensa beleza do passado, mas a gente olha e diz assim, estou bem melhor hoje. Eu me acho melhor depois de 23 anos casado. Alguém aqui se acha melhor depois de 20 e poucos, 30 anos casado? Se acha melhor também? Mais maduro? Mas também falo até no visual. Daqui acho que uns 20 anos eu vou olhar a minha foto de hoje. Não tem ninguém fotógrafo aí hoje? Sem a máquina? Se não me pedir para bater uma minha que eu vou olhar daqui 20 anos. E eu vou dizer daqui 20 anos, olha, estou melhor aos meus 67, daqui a 20 anos, estou melhor que com 47. Vocês não estão acreditando, né? Mas estarão lá para ver. Amém? Estarão lá para ver. Mas de a gente, é isso aqui que diz a palavra de Deus. A gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Sabe por quê? Vamos ficando parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está habitando na tua vida. Nós temos que melhorar, aliás, na vida com Deus, também na vida natural, mas vamos falar só da vida com Deus. Ou você melhora, ou você piora. Está aí o homem, vem cá, te levanta, já tirou? Perfeito. Olha aí, ó, o fotógrafo estava aí com a máquina, isso aí. Já registra o dia 2 de setembro? 2 de setembro de 2000 e... Não, mas daqui 20 anos é 2030. Eu quero ver essa foto daqui 2030. Algum aí quer ter a sua foto daqui a 20 anos? Pode pedir no final do culto para ele bater. E você vai dizer, o pastor Paulo tinha razão, estou melhor. Viu? Estou melhor. Olha, agora eu tenho que chegar mais aqui, ó. Dá um tempinho aí. Obrigado, tá? Só na igreja do Mover acontece isso. A única igreja do mundo. Eu não disse que nós teríamos conhecido o mundo inteiro, e vamos ser, irmãos. Vamos ou não vamos? Mas ser esses que têm a imagem de Cristo. Esses que carregam a glória de Deus sobre nós. Porque a nossa vida cristã, se não cuidada, assim como ia enfraquecendo o brilho em Moisés, enfraquece em nós. Por isso eu digo, precisa cuidar sua vida com Deus. Precisa. Vamos melhorando, irmãos. Ano que vem estaremos melhor que hoje. Semana que vem melhor que hoje. Daqui a 10 anos melhor que hoje. E eu quero propor uma coisa para nós ficarmos melhor. Ano passado nós lemos, até uma parte desse ano, toda a Bíblia. Não pare de ler a sua Bíblia. Independente se nós estamos motivando você, o Espírito Santo te dá fome pela Bíblia. O Espírito Santo quer criar fome de tu parar minutos ou horas do dia e falar com o Pai. Daqui uns dias, se eu não me engano é dia 13 ou 14, acho que aquela semana, até o dia 20, a semana que antecede a semana aqui da Farroupilha, nós vamos fazer uma grande campanha de oração e milagres aqui na igreja, tá? Vai ser 24 horas de oração por dia, naquele relógio de oração que a gente faz. Eu hoje à tarde estava com Deus e senti muito forte de a gente fazer isso. Eu sei que os irmãos oram em particular, mas seria uma semana da igreja toda estar orando, jejuando, pedindo graça para Deus. Nós não vamos obrigar Deus a fazer coisa por causa da nossa oração, não é assim que funciona. Nós vamos nos colocar humildemente debaixo da graça de Deus e clamar, faz Senhor. É assim que nós oramos, irmãos. E vamos pedir, Deus transforma a minha vida. Mas eu já estou transformado, mas tem mais coisa para transformar. Eu já tenho o brilho de Deus na minha vida, mas tem mais nitidez para dar nesse brilho. Tem mais. E aí nós vamos propor essa semana de oração para todas as igrejas do Mover, começando, claro, aqui pela sede, pelas igrejas nossas irmãs que estão aos arredores nossos. E nós vamos entrar nessa campanha, semana, vamos pedir muitas coisas, coisas grandes para Deus. E eu vou dizer uma coisa, tu podes pedir o quanto quiseres, tu nunca vai pedir mais do que a capacidade de Deus dar. Tu nunca vai vencer Deus com o teu pedido. Deus vai te vencer com a generosidade dEle. Nós não conseguimos vencer Deus, ainda bem. Você pode pedir, Deus, eu quero ser um cristão que vai amadurecendo cada vez mais. Deus vai te dar. Você vai buscar, você vai honrando Deus e Deus vai te honrar. Peça, Espírito Santo. Eu quero experimentar muito, muito desse novo coração, dessa nova glória, dessa nova aliança, desse novo acordo. Eu quero experimentar. E por último, irmão, só quero te mostrar uma coisinha final, e aí já vamos orar ali no versículo 6. No versículo 6, diz ali no final, que o apóstolo Paulo, ele era ministro da nova aliança, não da letra, mas ele é ministro da aliança do Espírito. Porque a letra mata, olha o que eu disse. Não adianta encher nossas vidas de regras. Quando o Espírito Santo está em mim, não precisa ninguém me dizer, não pode roubar. O Espírito Santo já disse. Não pode adulterar, não pode fornicar, não pode isso, não pode. O Espírito Santo já colocou isso em mim. Se a sociedade fosse cristã, não precisava polícia, não precisava cadeia, não precisava justiça, os meios legais da justiça, não precisava. mas a sociedade não é cristã. Não precisava, não pode isso, não pode aquilo, não pode furar a sinaleira. O Espírito Santo diz isso para nós. Não pode estacionar em lugar errado. Espírito Santo, nos ajuda. Não pode ultrapassar em lugar errado. Entenderam, irmãos? Quando o Espírito Santo, quando você vai no banheiro, principalmente os homens, fez um respingado ali fora do vaso, estou só falando respingado para não falar mais, tá? Sabe o que o Espírito Santo vai te dizer lá no banheiro, homem? Pega um papel higiênico, limpa, seca a tampa do vaso. Daqui a um pouco vem um irmão usar aí. Ou a nossa irmã da limpeza vai ter que limpar o que você não quis limpar. O Espírito Santo já te falou alguma coisa dessas no banheiro? Para mim, toda hora. É? Nunca falou para ti? Ou as mulheres, talvez, tem que botar o papel lá na lixeirinha e caiu do lado da lixeirinha. Ah, alguém junta isso aí. Sim, alguém vai juntar, porque no próximo dia estará limpo. Mas eu não consigo. Se o papel caiu fora da lixeira ou alguma coisa, eu não consigo ir embora sem juntar aquele papel. Eu não consigo deixar o vaso respingado, sabendo que daqui um pouquinho vem um irmão e vai sentar no meu xixi. Não, é isso aí, não é? É isso aí, irmãos. Os visitantes não se escandalizem, por favor. Ninguém ama tanto quanto aqueles que têm o Espírito Santo. Ah, mas tem a irmã da limpeza, paga para isso. Ela até vai limpar. Mas seria tão bom nós aliviar para ela essas coisas. Porque fui eu que fiz aquilo ali. O Espírito Santo diz isso, irmão. Você sabia ou não? Mas pastor, o Espírito Santo fala até em banheiro. E como? Vocês sabem disso, não sabem? Vão tomar banho lá, de repente, pá, o Espírito Santo te vai lembrar uma coisa. É. Os maridos aí, as meias, toalha molhada, tirada em qualquer canto da casa. Por favor, mulheres, orem para o Espírito Santo tocar esses homens. Ore, ore, Espírito Santo, toca meu marido, que ele não vai deixar mais essas coisas atiradas em qualquer lugar. O Espírito Santo faz essas coisas que a gente chamaria de mínimas. Mínimas. As mulheres estão felizes comigo hoje, né? Hein? Vocês estão felizes comigo? Eu estou feliz que o Espírito Santo fala com todos nós, as pequenas coisas, grandes coisas. O Espírito de Deus. Isso que Ele vai te levando, cada vez fica um crente mais maduro. Um crente mais perfeito. É isso que Ele faz, de glória em glória. O que você hoje ainda não tem percepção, não tem visão das coisas de Deus, nos relacionamentos, você ainda não entendeu por que ele se relaciona assim lá na igreja, por que de repente uma pessoa é tão dedicada, tão amorosa, sei lá, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando e ela está ouvindo. Porque para outros o Espírito Santo fala e a gente fecha o coração. Todos nós já fechamos o coração do Espírito Santo para alguma coisa que ele diz, principalmente quando envolve um serviço. Principalmente. Aí alguns irmãos não conseguem ouvir, eu não ouço o Espírito Santo. Claro, não quer fazer nada, né? Vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. Aleluia. Amém. Chegue na presença do Senhor agora, você mesmo. Chegue na presença do Senhor. A letra mata, regras, leis, nós não somos contra isso. Só que isso não resolve os nossos problemas. Mas o Espírito Santo te dá vida, vivifica. É o Espírito Santo. Se na antiga aliança já teve a sua glória e seu brilho, muito maior será o brilho do ministério do Espírito de Deus na tua vida. porque se o que se apagava ou desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é a obra do Espírito Santo em nós. Às vezes alguém vem à igreja e diz: pastor, eu não entendi nada, nem da pregação, nem da leitura. Não entendi nem por que vocês adoram e cantam daquele jeito. Sabe por que não entender? Porque ainda falta entrar em aliança com o Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa noite. A tua palavra é tão rica, e os poucos versículos que lemos e pregamos sobre eles já nos tem dado tanta sabedoria da tua parte, tanta iluminação para os nossos caminhos. Senhor Deus, eu quero te pedir que todos que estão aqui dentro estejam em aliança contigo, em compromisso, em entrega a ti. Meu irmão, minha irmã, se você não entrou em aliança, ou está muito, a tua aliança está opaca, sem brilho com Deus, está sem graça o relacionamento com Deus, e você veio aqui nesta noite, o Senhor quer dar um brilho novo no relacionamento entre Ele e você. Você só pode dizer: sim, Senhor, eu quero. Mais do que quero, eu preciso, Senhor. Você pode dizer isso ao Senhor. Eu não posso te obrigar, não posso forçar e nem faria isso. Mas o Espírito Santo, mansamente, Ele está te pedindo: deixa eu te ajudar. Deixa eu tirar o pó que acumulou na tua alma, para que volte alegria, volte paz, volte vontade de orar, de testemunhar, de ler a palavra, volte a vontade de se relacionar comigo, na vida bem privada, bem íntima, lá no seu quarto, lá na sua sala, no seu cantinho onde você fala com Deus, ou aqui também na vida pública, com os irmãos. Senhor, eu quero te pedir, se alguém perdeu o brilho do Senhor ao longo dos dias ou dos anos, que essa pessoa diz: Senhor, eu quero me aliançar contigo de novo. A nova aliança é cheia de brilho. A antiga era uma letra, eram ordens e mais ordens. Ninguém nos mandou te amar, Senhor, ninguém nos obrigou. O teu Espírito mansamente nos convidou. E nós dissemos sim. Você disse sim? Sim, sim, sim, Senhor. Ninguém veio com proibições de cima para baixo. O teu Espírito tem nos convencido, Senhor. Temos largado vícios, temos largado e abandonado pecados, maus hábitos, largado também a falta de amor, porque o Senhor está trabalhando em nós. Como disse o apóstolo aqui mesmo, a nossa suficiência vem do Senhor, não é por nós mesmos. Nós só reagimos diante da tua ação amorosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, formando Cristo em nós. Você quer pedir isso para ti pessoalmente? Senhor, forma Cristo em mim. Você quer pedir isso pessoalmente? Pede então. Forma Cristo em mim, Senhor. Vai pedindo. Porque nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem do Senhor. pelo agir do Espírito Santo. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é um montões de leis e regras. É um relacionamento com o Senhor. Continua agindo em mim. Casais, podem pedir, age no meu esposo, age na minha esposa. Se eles estão aí juntos, dá um abraço neles. Senhor, age nela, age nele. Pais e filhos, podem orar. Senhor, vai me transformando para ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo, o esposo do mundo. Me transforma de glória em glória, Senhor. Pode pedir, pode pedir. Filhos, peçam pelos seus pais. Pode ser que seus pais ainda não tiveram o véu retirado de frente do entendimento. Eles ainda estão numa escuridão em termos a Jesus. Eles não entenderam ainda. Mas você já entendeu. Eles de repente te acham muito esquisito, porque numa noite de tanta chuva, você vai para a igreja. Sabe por que você vai? Porque você aprendeu que congregar é muitíssimo importante, juntos, ouvirmos a voz de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Por último, eu quero te convidar. Se algo significativo para ti nessa noite, você quer se ajoelhar por um pouco, é algo livre, ninguém é obrigado. Mas se você quiser se ajoelhar, diz: Senhor, eu me rendo. Ajoelhar-se é um ato de entrega, de submissão. E você quer fazer isso. Senhor, eu me rendo, me entrego, para que a tua glória, o teu brilho vai sendo visto na minha vida, Pai. Eu quero ser igualzinho a teu filho Jesus, Senhor. Igualzinho. Espírito Santo, forma Cristo em mim, Espírito Santo. Forma as atitudes de Jesus em mim. O pensar de Jesus em mim. O relacionamento que Jesus tinha contigo, Senhor, forma em mim. Você pode pedir. É oração muito grande que nós estamos fazendo. Isso é oração forte. É isso. É pedir para eu ficar semelhante a Jesus, pela obra do Espírito Santo. Aleluia. Forma Cristo em mim, Senhor. Não tem outro jeito de ser cristão, a não ser assim como o Senhor escolheu. Aqui não tem pedras, tem corações sensíveis, Senhor. Aqui não é a letra, Senhor. Não é a regra, não é a ordem. É o teu Espírito nos convencendo a te obedecer, sim, muito mais do que a letra pede. Muito mais. Obrigado, Senhor. Que noite. Que noite bem aproveitada esta, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós estamos na nova aliança, onde o brilho não vai embora. Moisés escondeu com um véu, diz ali na Bíblia, porque o brilho estava sumindo e ele não queria que as pessoas vissem o brilho sumir. E ele pôs um véu para que ninguém notasse. Se alguém de nós também tem posto véus para que os irmãos não enxerguem, estamos enfraquecendo. Hoje, Deus, nós tiramos o véu. Também para que a tua glória reflita direto no nosso rosto, como Paulo falou, como por espelho, para a tua glória refletir em nós. Senhor, dá poder, dá autoridade para todos aqui dentro, para a igreja toda. dá sabedoria, dá discernimento, dá unção, dá amor para a igreja, Senhor. Que o pecador, ele chegue aqui, a pessoa errante, e ela se sinta amada, e ao mesmo tempo receba o poder para ser transformada. Assim eu te peço, nós te pedimos, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino na minha vida, cada vez mais na minha casa. Venha o teu reino aqui nessa igreja, cada vez mais, mais, mais. Há mais glória pela frente. Há mais brilho para o Senhor jorrar sobre nós. Ah, Senhor, perdoa nossos pecados, eu te peço. Os de cada um também individualmente, perdoa nossos pecados. Eu quero ser uma cópia de Jesus. Você quer orar assim também? Eu quero ser uma cópia de Jesus, bem parecido com Ele. Porque o mesmo Espírito Santo que operou em Jesus, está operando em ti, em mim e aqui nesse lugar. Mesmo Espírito Santo. Prepara para nós, Senhor, muitas coisas novas. Uma vida cheia de surpresas, cheia de novidades que o Senhor vai acrescentando no nosso andar contigo. Vai nos formando também crentes maduros, crentes com entendimento, com conhecimento, também crentes com uma entrega irrestrita, sem impor condições para ti, Senhor. Nos rendemos, Senhor. O Espírito vivifica. Dado a tua vida sobre todos nós, dia a dia. Mais, mais, mais, Pai. Mais, Senhor. Dons para a igreja também. Dons de curas, profecias, Senhor. Visões, revelações. Vai dando para a igreja, Senhor. Dons de milagres. Discernimento, sabedoria, conhecimento espiritual. Vai dando, Senhor. Porque a tua igreja só vai para frente com tudo que o Espírito Santo dá. De outro jeito não pode ir, Senhor. Espírito Santo, amamos o Senhor e a sua obra. Jesus, te amamos a ti e a tua obra. Pai eterno, te amamos a ti e a tua obra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua acendendo. Acendendo aquilo que hoje é um fogo pequeno, num grande fogo, uma grande fogueira. Faz isso por causa da tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. E amém, Senhor. Aleluia.